Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou ler aqui para vocês, praticamente sem comentários, uma parte de um livro que eu estou escrevendo. Isso aqui é metade de um capítulo. E este capítulo, ele se compõe, vamos dizer, evidentemente, se eu vou ler metade, ele se compõe de duas partes. De certo modo, a coisa é autoexplicativa. Se precisar algum comentáriozinho no meio, eu faço, mas eu acho que não vai nem precisar. A coisa é autoexplicativa. Não vou dar uma cópia do texto para vocês, porque isso ainda vai ser reescrito muitas vezes, corrigido, etc, etc. Não é uma versão final ainda. O título, mais ou menos provisório, aqui é A Tragédia da Utopia, do Sonho de Liberdade à Escravidão Consentida. E este capítulo é um estudo sobre o movimento revolucionário desde o Manifesto Comunista de 1848 até agora. Então, a primeira parte deste capítulo chama-se A Tragédia do Marxismo Clássico. Então, vamos lá. Parágrafo 1. Ocultar de si mesmo e do seu público algumas partes vitais da realidade é o procedimento usual do pensamento ideológico. Mas algo diferente se passa quando as partes ocultadas são justamente aquelas que o ideólogo mais precisaria conhecer para realizar as metas que propõe. Aí estamos diante de algo que já não é a banal deformação ideológica da realidade, mas um caso de inconsciência radical que não se diferencia muito da pura estupidez. Mas, se esse estado de inconsciência persiste incólume e satisfeito de si, não obstante o desenrolar dos fatos que o denunciam ao longo das décadas, então, falar de estupidez se torna apenas um eufemismo para mascarar o que é, na verdade, um quadro de alienação psicótica. E, se milhões de admiradores continuam a cultuar como sábios e guias os criadores de tão desastrado projeto de futuro, em vez de cobrá-los pelos erros monstruosos que justamente impediram que esse projeto se realizasse, ou melhor, que o transfiguraram na sua inversão simétrica, então não há mais como evitar a conclusão de que a alienação psicótica, afetando de início apenas um grupo seleto de intelectuais, se espalhou por amplas faixas da população e se transformou ela própria no novo estado de coisas geral, na inversão catastrófica daquilo que se prometia como futuro adorável. Por mais aberrante e espantoso que seja, esse fenômeno na cultura ocidental do último século e meio sucedeu não uma, porém duas vezes. A primeira foi com o marxismo clássico, a segunda com a democracia ampliada, ou reino da diversidade, que constitui o núcleo inspirador das rebeliões juvenis de maio de 1968, o ano que, convém lembrar, e voltaremos a isso, jamais terminou. Essas duas histórias não são episódios separados. A segunda é o prolongamento orgânico da primeira. Tentarei contá-las com o máximo de brevidade admissível em acontecimentos de tal envergadura. Parágrafo 2. O marxismo inteiro gira em torno da alienação e de como eliminá-la. Alienação é quando o ser humano se torna escravo dos meios que criou para prover sua subsistência nas duras condições de vida no planeta Terra, perdendo assim o controle da sua própria existência. Desde o início dos tempos, esses meios, o solo, a vegetação, a fauna, os instrumentos agrícolas, as armas, a força de trabalho, não foram nem poderiam ser igualmente distribuídos entre todos os homens. Alguns se apropriaram dos meios materiais, enquanto outros, mais lerdos ou menos afortunados, dispunham apenas da sua força de trabalho. Conforme o tipo dos meios disponíveis e as várias maneiras de distribuí-los que foram surgindo ao longo dos tempos, formaram-se historicamente diversos modelos de sociedade diferenciados por seus respectivos sistemas de propriedade. Aqui tem uma nota. Na exposição que se segue, acompanha a narrativa marxista, mas só em linhas gerais, frouxamente, sem a preocupação de distinguir entre o desenrolar propriamente dito dos fatos e o que Karl Marx pensa deles. Ou seja, eu estou aqui aproveitando o marxismo naquilo que, na narrativa dele, me parece integralmente verdadeiro. E não estou ainda fazendo a crítica do marxismo. E estou acrescentando à narrativa marxista coisas que não estão nela, mas que estão na realidade e que, de algum modo, se encaixam nela. Estou falando respectivos sistemas de propriedade. O primeiro é a comunidade primitiva, terminologia de Karl Marx. Trata-se de grupos pequenos, uma tribo de índios, por exemplo, onde a divisão das tarefas é ainda rudimentar, a propriedade dos meios é coletiva e a hierarquia social é determinada antes por fatores culturais, a valentia na guerra, o conhecimento dos rituais religiosos, a filiação, do que pela diferenciação econômica propriamente dita. Quando a população cresce e as comunidades se fundem, criando sociedades grandes e complexas e exigindo um controle maior da atividade econômica, surge um segundo sistema de propriedade, o escravismo. A casta guerreira se torna, pelo poder das armas, proprietária de grandes faixas de terra, onde organiza a produção por meio de escravos que colheu no campo de batalha, entre as comunidades inimigas ou na própria sociedade. Os escravos são propriedades do senhor de terra. Sua força de trabalho é um meio de produção como qualquer outro, podendo ser vendida ou passada em herança. O aprisionamento e comércio de escravos torna-se um setor vital da economia. Para que cada senhor de terras não precise ele próprio aprisionar seus escravos, formam-se grandes exércitos centrais incumbidos dessa tarefa, de modo que a atividade econômica inteira, quanto mais se expande, mais se torna dependente da guerra. Tal é a origem do que conhecemos por Estado, a administração central, cuja função primeira e essencial é assegurar o funcionamento do sistema de propriedade baseado na escravidão. O escravo não é proprietário do seu corpo nem da sua força de trabalho. Cede-os de graça, pela força, nada mais recebendo em troca além de meios de subsistência rudimentares. Tendo a seu serviço enormes quantidades de mão de obra, da mão de obra mais barata que se pode imaginar, e dependendo essencialmente da guerra para subsistir e prosperar, a sociedade escravagista expande-se rapidamente formando grandes impérios e entrando em conflito com outros impérios concorrentes, que, derrotados na guerra, fornecem novos contingentes de trabalho escravo. Desse ponto em diante, a narrativa marxista deixa de lado os impérios mais longínquos, pelos quais os sucessores de Marx voltarão a se interessar muito mais tarde, e se concentra na evolução econômica da Europa. A dificuldade de administrar um território tão vasto, os custos crescentes da manutenção do exército, as repetidas invasões de bárbaros, a devastação do solo pelas guerras constantes, a desmoralização do culto oficial pela expansão do cristianismo, entre outros fatores, acabaram por tornar inviável a economia escravista. O governo central desmorona e os senhores de terra se refugiam nas suas fazendas, cada um criando suas próprias tropas armadas particulares para a defesa da propriedade rural. Sem a ajuda do exército central, já não havia como capturar escravos em grande escala e o escravismo cede lugar a um novo sistema de propriedade, o feudalismo. Três outros fatores que Marx não enfatiza o suficiente intervieram no processo. A própria composição da classe dominante mudou um pouco, embora não o suficiente para perder sua identidade. Nem todos os senhores feudais eram antigos nobres romanos. Muitos eram apenas soldados que receberam suas terras de presente das comunidades em recompensa de havê-las liderado com sucesso na luta contra o invasor bárbaro. Importantes mudanças culturais acompanharam e aceleraram a transformação da sociedade. No Império Romano, não somente os escravos não tinham propriedades, sendo eles mesmos meras propriedades, mas tão despersonalizada era sua condição que eles não tinham o direito de constituir família. Reproduziam-se em grandes orgias coletivas anuais, de modo a que nenhum filho viesse a conhecer o próprio pai. Por fim, desmantelada a administração imperial, O clero católico, que reunia a maior parte das pessoas alfabetizadas de cada comunidade, acabou assumindo informalmente as funções de registro civil, lavrando as escrituras de propriedade, os contratos, as certidões de nascimento e casamento, etc. Se a nova situação econômica favorecia por si uma mudança na condição dos escravos, a Igreja também se esforçou com sucesso para melhorar a situação deles, que acabaram assim conquistando o direito de casar e de ter e legar propriedades. O antigo escravo tornou-se um servo da gleba, dividindo o produto da sua fração das terras com o senhor feudal, ao qual o ligava o juramento de lealdade, recebendo dele em troca a proteção militar. Em fronteiras frouxamente delimitadas, havia um rei, mas este não era senão um primus inter pares, um senhor feudal um pouco mais rico que os outros e unido a eles por nada mais que os mesmos compromissos de lealdade pessoal que eles tinham com seus servos. Ou seja, os servos prestavam juramento de lealdade ao senhor feudal e os vários senhores feudais prestavam juramento de lealdade ao rei. E a partir da época de Carlos Magno, voltou a haver um imperador investido de poderes que variavam com o tempo e mal interferiam na autoridade local dos reis e dos senhores feudais. Nota: a existência vacilante e por vezes fantasmal do império é objeto de parte do meu livro Jardim das Aflições. Na falta de um governo central, a vida social inteira... Porque o rei não era um governo central de maneira alguma, né? Ele era apenas ele tinha mais prestígio do que os outros senhores feudais, mas de fato não tinha poder sobre eles. Na falta de um governo central, a vida social inteira girava em torno da pessoa do senhor de terras. Sua função, em princípio, era essencialmente militar, à qual se somava administrador rural. Mas isso fazia dele o pilar sobre o qual se assentava toda a ordem social, cimentada por laços de lealdade recíproca e pela devoção comum à fé cristã. A propriedade da terra era o fundamento do poder econômico e este o do poder militar que o sustentava por sua vez. Parágrafo 4. A prosperidade do sistema feudal levou à sua destruição. A população crescente começou a aglomerar-se nos centros urbanos, desenvolvendo então várias atividades comerciais, fabris e financeiras e criando com isso formas de riqueza independentes da propriedade do solo. Muitos senhores feudais viram aí a oportunidade de novos ganhos e somaram à sua atividade agropecuária e militar a de empresários, especialmente no ramo da construção civil. O acúmulo de riquezas e a necessidade crescente de investimentos para as indústrias nascentes favoreceram o surgimento de banqueiros e usurários, detentores da mais móvel das riquezas, o dinheiro. O que fez com que essas pessoas acabassem se tornando as peças-chave da economia, suplantando os senhores feudais, foi um fator externo de ordem político-militar. Marx também não explica isso muito direito. Pode-se descrevê-lo assim: à medida que as guerras se intensificavam e seu cenário se ampliava, estendendo-se por toda a Europa e alcançando o Oriente Islâmico e a África, foi se tornando cada vez mais patente a necessidade de exércitos permanentes, fortemente disciplinados e obedientes a um comando central, em vez da usual aglomeração temporária de tropas heterogêneas e anárquicas fornecidas pelos vários senhores feudais interessados, como foi na primeira cruzada. Cada senhor feudal fornecia lá uma parte dos seus soldados e daí você formava um exército de tropas com mentalidade completamente diferente, com línguas diferentes, sendo quase impossível você manter uma disciplina geral no meio disso. Quando aparece então a necessidade, vamos dizer, de um exército central, organizado e disciplinado, a situação muda completamente. Para realizar essa unidade, a autoridade dos reis teria de se sobrepor à dos senhores feudais independentes. Mas isso significava acrescentar aos inimigos externos, pelo menos alguns internos, aumentando ainda mais as despesas militares. A quem mais poderiam os reis apelar em tal circunstância, senão aos banqueiros e usurários? A ascensão do poder financeiro ao primeiro plano da sociedade, dito de outro modo, a terceira grande mudança do sistema de propriedade, a passar do feudalismo ao capitalismo, está intimamente associada, assim, à formação das monarquias absolutas modernas, à luta dos reis para subjugar os senhores feudais, a qual eu menciono no filme Jardins Aflições, e que é muito bem ilustrada por aquela cena do Ivan o Terrível. O Ivan o Terrível, como os outros, ele se apoia no dinheiro dos banqueiros e usurários, tá certo? E, vamos dizer, na solidariedade do povão contra a aristocracia. Precisava unificar o país, então não podia ter tantos centros de comando independentes, e o rei então assume, né, o comando da nação inteira. Em alguns casos, isso foi bastante simples. Portugal foi o primeiro reino absoluto que se formou na Europa, porque o rei Afonso Henrique matava pessoalmente os seus concorrentes. Ele, literalmente, ele saltava a janela dos caras de madrugada e os degolava na cama. E quando as pessoas acordavam, o rei tinha se tornado o dono daquela propriedade. E assim ele foi aumentando, aumentando, tomou conta do país inteiro e unificou o país. Florescendo em aliança com o nascente Estado monárquico, era natural que o capitalismo assumisse de início a forma de uma política estatal, o mercantilismo. Ancestral do que depois viria a chamar-se protecionismo, a política mercantilista consistia em encarar a nação inteira como uma vasta empresa comercial que, para manter seu equilíbrio financeiro, precisava vender mais do que comprava. Então, o predomínio das exportações sobre as importações foi a base do mercantilismo. Evidentemente, então, um capitalismo estatal, totalmente administrado pelo rei, que naturalmente considerava a nação inteira como propriedade sua. Claro que havia empresas particulares, mas obedeciam estritamente aos planos do rei. Inclusive a descoberta das Américas foi um plano desse tipo, né? O capitalismo de Estado, um ancestral do socialismo, antecedeu de fato o capitalismo liberal, que só viria a surgir do século XVIII em diante. Nós estamos falando aqui de século XVI, de XV, XVI, né? XV, XVI, XVII. Esta observação basta para invalidar a sequência lógica dos sistemas de propriedade tal como Marx descreve, mas este não é o ponto central desse estudo, de modo que podemos deixá-lo de lado. A passagem ao capitalismo liberal ocorreu à medida que os donos do capital financeiro, do qual os empreendimentos estatais e a própria sobrevivência do Estado haviam se tornado dependentes, foram tomando consciência de que, após ajudar o rei e a si mesmos a desvencilhar-se do poder dos nobres, podiam livrar-se da tutela estatal e, por que não, do próprio rei. Você não pode esquecer, por exemplo, que na Revolução Francesa, a famosa Assembleia dos Estados Gerais foi convocada pelo rei a pedido da população. De modo que, num primeiro momento, o rei era o agente da transformação revolucionária, subjugando, então, os poderes locais dos senhores feudais remanescentes, que já estão bastante enfraquecidos nesta hora e que já tinham se tornado economicamente dependentes do rei, do próprio rei. Você tinha ali toda uma corte, tá certo, de vagabundos sustentados pelo rei, e isto era o que sobrava do poder feudal, embora nas suas terras esses indivíduos ainda tivessem o poder de coletar impostos, etc. Com a Revolução Francesa, de fato, o Estado cessa de servir-se dos banqueiros e endinheirados em geral para os seus próprios fins e passa a servi-los como suporte legal e policial do seu enriquecimento ilimitado, franqueando-lhes o acesso barato, para não dizer o assalto, aos bens da aristocracia e da Igreja. Paralelamente e incontornavelmente, a pletora de dinheiro fácil tinha de ser investido, ocasionando o súbito crescimento da atividade industrial e comercial nas cidades, o empobrecimento das propriedades rurais e a fuga de massas enormes de camponeses arruinados em direção aos centros urbanos, na esperança de um salário de fome que os preservasse de morrer à míngua. Tal é a origem do proletariado urbano, que cresce junto com as grandes fortunas de uma classe que, embora formada em parte de remanescentes da antiga aristocracia rapidamente adaptados à nova situação, já adquire consciência de si como classe dominante, dando a si mesma com exemplar modéstia o nome que nos tempos da glória feudal designava os pequenos comerciantes e artesãos residentes nas cidades, a burguesia. está formado o quadro do novo sistema de propriedade que conhecemos como capitalismo, o mundo de Karl Marx. Parágrafo 6. Dessa sucessão de formações sociais, Karl Marx tira algumas conclusões gerais, umas verdadeiras, outras falsas, que terão para ele e seus sucessores o valor de leis férreas do desenvolvimento histórico. Em primeiro lugar, ele observa que, dado um sistema de propriedade formalizado em leis escritas ou estabilizado pelo costume, o seu próprio sucesso decretava sua destruição. Isso acontecia porque o aumento progressivo da produtividade do sistema, espalhando riquezas e fomentando o surgimento de novas maneiras de produzi-las, estourava os quadros legais estabelecidos e exigia adaptações que, mais dia menos dia, acabavam se revelando incompatíveis com a estrutura do próprio sistema. Ninguém pode negar que essas coisas realmente acontecem, embora nem sempre da mesma maneira e com a mesma velocidade. Marx acrescenta, vamos dizer, essa aqui é a lei principal da história econômica marxista, quer dizer, o crescimento, o desenvolvimento dos meios de produção derruba o sistema de propriedade e troca por outro. Isso ele descobriu e ninguém pode negar. Eu não, talvez alguém tenha dito isso antes, mas ninguém disse com essa clareza, né? Mas Marx acrescenta que a troca violenta ou pacífica do sistema de propriedade equivale à queda de uma classe social e à ascensão de outra, e isto é manifestamente falso. Na passagem do escravismo agrário ao feudalismo, por exemplo, o fim do mundo antigo, o começo da Idade Média, a classe dominante permanece essencialmente a mesma, embora com o ingresso de alguns novos membros e a queda de outros. Quem mandava no Império Romano era a aristocracia agrária, que continua mandando no universo feudal. A gigantesca transformação da sociedade ocorreu sem nenhuma troca de classe dominante, que no fim das contas só mudou de endereço. Em Roma, os nobres que viviam das rendas de suas propriedades rurais moravam na capital e só iam às suas fazendas a passeio ou para inspeções ocasionais. Demolido o império, cada um se instalou na sua fazenda e passou a administrá-la pessoalmente. Isso foi tudo. É a mesmíssima classe, né? Claro, em ter os novos membros que entraram por causa da guerra, etc, etc. Às vezes até alguns invasores bárbaros, eles mesmos se transformaram em senhores feudais, mas essencialmente com alguns novos membros é essencialmente a mesma classe. Então, esta brutal mudança econômica, que é a passagem do escravismo agrário ao feudalismo, onde não há mais escravos, né? Onde há um negócio, na verdade, entre o senhor de terras e o servo da gleba, esta mudança brutal não foi acompanhada de nenhuma troca de classe dominante. A classe dominante continuou intacta em pau do colosso. Entendeu? Do mesmo modo, na passagem do feudalismo ao capitalismo, uma parte considerável da aristocracia se adaptou com sucesso à nova economia e até hoje faz parte da classe dominante nas democracias capitalistas. Na Inglaterra, você dê uma olhada no pessoal do grupo Bilderberg, que são os donos da economia mundial. Vira quantos príncipes, condes, duques estão lá. Era uma classe dominante e continua sendo a classe dominante. Na Inglaterra, a aliança do rei com os capitalistas contra a nobreza falhou por completo. Em 1215, os aristocratas forçaram o rei João a assinar um compromisso que amarrou as mãos dos seus sucessores para sempre. Os nobres sobreviveram muito bem ao advento do capitalismo industrial, que, vejam só, ali alcançou mais sucesso do que em qualquer outro país da Europa, e até hoje são um dos principais centros de poder no mundo britânico. Até hoje você tem lá a Câmara dos Nobres funcionando junto com a Câmara dos Comuns. Quer dizer, os nobres são ainda um fator básico do poder no mundo britânico, né? Por fim, a ascensão da democracia proletária na Rússia, que é um capítulo seguinte da sucessão, que eu não expliquei ainda, não elevou um único proletário ao poder. Você pode ver a lista dos componentes do primeiro comitê central que governou a União Soviética. Não tem nenhum sujeito de origem proletária. Tinham pessoas que eram, vamos dizer, da classe média, como era um intelectual de classe média, como Lenin, um ex-padre, que era o Stalin, né? Um filho de grande proprietário rural, que era Trotsky, e assim por diante. Em geral, intelectuais, né? Só intelectuais de classe média e filhos da antiga burguesia. A mudança do sistema de propriedade, em suma, não tem nada a ver com a troca de uma classe por outra. Voltarei a isso mais adiante. Mas, para piorar as coisas, Marx inventa a sua incrível teoria da ideologia. Diz ele que a história é, acima de tudo, a sucessão dos esforços humanos para tomar posse dos recursos materiais do planeta Terra. E, bom, se a história não é essencialmente isso, ela pode ser encarada assim, e não é erro, é uma, vamos dizer, é um método, né? Quer dizer, vamos contar a história dos esforços humanos para tomar posse do território e dos seus recursos e utilizá-lo da melhor maneira possível. Você vê que alguns povos têm algum sucesso nisso, outros se adaptam mal e dão com os burros na água e assim por diante. Então, é perfeitamente possível e sensato contar a história sob este ponto de vista. Não é, evidentemente, o único ponto de vista, mas ele tem a sua coerência interna, os seus critérios de verificação, e ele pode ser base de uma história bastante científica. Porém, acontece o seguinte: como essa sucessão se traduz na dos diferentes sistemas de propriedade, e esta, por sua vez, equivale às sucessivas classes sociais, segundo Marx, que exercem o poder, entre aspas, segue-se a conclusão inevitável de que a história é, sobretudo, a história das lutas de classes. Mas se as lutas de classes são o miolo, o resto da história não pode ser senão a casca. Tudo, portanto, ideias, leis, valores, costumes, obras de arte, crenças religiosas, filosofias, não passa de uma ideologia, de um vestido de ideias, Ideenkleid, encobrindo os interesses de cada classe e a sua luta pelo poder. Como admirador do teatro grego e de Aristóteles, Marx entendia que o interesse permanente que certas obras de arte e filosofia conservam longo tempo após encerrada a luta de classe que refletiam, coloca um problema. Mas ele o resolveu com um jogo de palavras, reconhecendo uma certa autonomia do pensamento e da criação artística. Ele diz que a luta de classes os determina em última instância. Quer dizer, não determina mecanicamente, totalmente, mas é em última instância. Só que, como ele não diz qual é a penúltima, nem muito menos a antepenúltima, o resultado é que, em última instância, nunca significa coisa nenhuma, e a tal autonomia pode ser descontada como historicamente irrelevante. Marx, de fato, não menciona nenhum único caso em que fatores extra-econômicos determinaram essencialmente o curso dos acontecimentos. Como nós vimos aqui, por exemplo, um exemplo de que um fator político determinou a mudança na economia, as guerras, né? Necessidade de centralizar o poder para criar um exército central para enfrentar os inimigos de fora, né? Ou seja, a guerra, no caso, é um fator externo de ordem político-militar que interfere na economia. Uma breve comparação entre as leis, instituições, filosofias e obras de arte do período greco-romano e as da Idade Média feudal mostra diferenças tão abissais, tão incomensuráveis, que a pergunta surge de maneira incontornável. Se nesses dois períodos a classe que já dominava continuou dominando, isto é, se o seu poder continua intacto, sem precisar se defender de qualquer classe concorrente, por que sua cultura mudou tanto, sem nenhuma razão marxisticamente aceitável, isto é, fundada na luta de classes? Compara a cultura greco-romana com a cultura do tempo de São Tomás de Aquino, John Duns Scott, tempo das catedrais, e fala, nossa, é outro mundo completamente diferente. Mas é outro mundo que é criado pela mesma classe dominante de antes. Seria um caso de mero capricho, de mera frescura histórica? Quer dizer, mudou porque mudou? Né? Como se tamanha indiferença aos fatos históricos não bastasse, Karl Marx ainda arruina um pouco mais a sua teoria ao enfatizar uma diferença essencial entre as ideologias até então existentes e a daquela que é, segundo ele, a próxima classe dominante, o proletariado. Em todas as ideologias anteriores, diz ele, a visão da realidade era deformada pelo interesse de classe. Elas eram formas de falsa consciência, falsches Bewusstsein, geradas pela ânsia de legitimar a dominação de uma classe sobre outra. Por exemplo, entre os nobres romanos, a palavra bom significava ao mesmo tempo e indistintamente uma qualidade moral admirável e uma posição elevada na sociedade. Quando Marco Túlio Cícero, verberando o conspirador Catilina, alega contra ele o consensus bonorum omnium, consenso de todos os bons, ele não está se referindo a uma plêiade de santos, mas à assembleia dos ricos e poderosos. Quer dizer, nós somos os bons e você é o mal. Quer dizer, quem está fora da classe dominante é o mal. Basta esse exemplo para ilustrar. Esse exemplo eu não encontrei ele em Marx, eu não me lembro de ter encontrado. Eu acho que fui eu mesmo que atinei com isso. Mas combina com o que Marx está dizendo, né? Basta esse exemplo para ilustrar o quanto o interesse da classe dominante na mente do orador havia se arraigado como símbolo de um valor moral. Aqui nos Estados Unidos você ainda tem um pouco isso. Quer dizer, se você é uma pessoa boa, honesta, etc., etc., você tem que estar subindo na vida. Se você não sobe, se você vai para baixo, é que tem algum treco errado com você. Isso aí, vamos dizer, é mitologia protestante de que, vamos dizer, os bons são socorridos neste mundo pelo Espírito Santo e sobem na vida, progride. E vamos dizer, então, o estatuto social deles é uma prova da sua eleição. Porque você não vai alcançar a salvação pelos seus atos, você está predestinado. Então, como é que nós vamos saber se você é um predestinado ou um condenado? Só tem um jeito, você tem que dar alguma amostra de que as coisas estão indo bem. Então você começa a parecer um predestinado. Isto funciona até hoje. Toda a teologia da prosperidade é baseada nisto. Então é um exemplo de como o interesse óbvio da classe dominante aparece aos olhos dos seus membros e dos seus porta-vozes como um valor moral. Já a ideologia que o proletariado elabora na sua luta para tomar o poder da burguesia não contém distorção subjetiva. Isso é um ponto essencial no Karl Marx. Porque o proletariado não tem interesse de exercer domínio sobre nenhuma outra classe. Ele é a última classe da série, o libertador da humanidade inteira e o criador de uma sociedade sem classes. Então essa sucessão de classes vai terminar, vamos dizer, no reino do proletariado, e não há uma outra classe para o proletariado explorar e oprimir. Ele é a última classe. Então, a ascensão do proletariado corresponde à libertação da humanidade inteira. A ideologia proletária não é, portanto, um vestido de ideias, mas um diagnóstico descritivo exato do estado da sociedade e do processo da sua transformação. Ela já não é uma mera ideologia, mas uma ideologia transfigurada em ciência, o socialismo científico, nome que Marx dá ao conjunto da sua própria doutrina. Mas aí surge o problema dos problemas. Se, depois de uma longa sucessão de falsas consciências, só o proletariado alcança, por fim, uma visão objetiva e adequada da realidade histórica, como é possível que o primeiro a descobri-la não tenha sido um proletário, mas um burguês, filho de uma das famílias mais ricas da sua Renânia natal? Isto é o próprio Karl Marx. Pela lei das probabilidades, isso é quase impossível. No entanto, aconteceu. Parágrafo 8. A resposta mais fácil e imediata é que Karl Marx não cria a doutrina proletária enquanto membro da classe dominante, mas enquanto intelectual que livremente se volta contra os interesses dela e assume o dos dominados. Quer dizer, o jovem que se revolta contra o pai como representante da classe dominante e ele então adere, né, à causa dos pobres. É de fato isso, foi isso que aconteceu. Isso parece resolver o problema, mas na verdade o agrava. Se um ser humano pode livremente adotar a ideologia, isto é, o ponto de vista dessa ou daquela classe, então, evidentemente, não é a sua posição de classe que determina a sua ideologia. É a sua liberdade que determina, né? Mas, se é assim, que sentido faz falar em ideologia de classe? No máximo, pode-se conceber que um indivíduo letrado, intelectual, crie um discurso ideológico baseado naquilo que ele imagina serem os interesses de uma outra classe, a qual não precisa de maneira alguma ser a dele. Isso é tanto mais patente no caso do intelectual que não simplesmente adere a uma ideologia pré-existente, mas a inventa. Karl Marx, de fato, não encontrou nenhuma ideologia proletária pronta a qual pudesse aderir. Depois de Karl Marx, tem muitos, né, intelectuais de origem burguesa ou pequeno burguesa que aderem à causa proletária, né? aderem à ideologia proletária, tal como Karl Marx a formulou. Mas Karl Marx não encontrou essa ideologia pronta, ele a inventou inteirinha, né? Ele a criou de cabo a rabo e ela não é a ideologia da sua classe, e sim a da classe adversária. Com toda a evidência, não há vínculo de causa e efeito entre a posição de classe de um indivíduo e a ideologia que ele adota ou cria. A própria vida de Karl Marx exemplifica isso de maneira incontestável. Tanto mais incontestável porque Marx não se limita a criar a ideologia proletária, mas a coloca em movimento como força histórica, disputando e conquistando pessoalmente o controle do movimento proletário, destruindo impiedosamente as reputações de seus concorrentes, alguns deles de origem proletária, e tornando-se, ao lado do seu amigo Friedrich Engels, a força dominante na fundação da Liga dos Comunistas em 1847. Quer dizer, ele virou o chefe, não só o formulador, o teórico, o mentor, o guru, mas o chefe, o líder efetivo do movimento comunista. Ou seja, a classe que encarna pioneiramente a consciência objetiva da humanidade tem de ser iluminada e guiada por um membro da classe adversária, personificação da falsa consciência. Algo nisso está tremendamente errado. A incongruência é tão flagrante que ela, em si, surpreende menos do que o fato de Karl Marx, com todo o faro hegeliano, seu faro hegeliano para as contradições, não havê-la percebido senão superficialmente. De fato, embora em 1868 ele recusasse a presidência, quer dizer, 20 anos depois, né? Ele recusasse a presidência da Primeira Internacional, alegando ser um trabalhador mental e não manual, em parte alguma da sua obra ele chega a dar ao problema o tratamento teórico que merece. Ou seja, ele sabia que ele não era um proletário. Na verdade, quando ele escreveu o Manifesto Comunista e assumiu a liderança da Liga dos Comunistas, ele nunca tinha visto um proletário na vida, era tudo imaginário. E daí, convivendo com os proletários, ele percebeu que ele não era um deles e disse: bom, eu não posso ser o presidente desta coisa, que não vai pegar bem, né? Vai ser um mico. É melhor botar um proleta na. Mesmo porque a Primeira Internacional era a Associação Internacional dos Operários, etc. Não tinha operário ali no nome. Né? Ele de fato percebe que tem alguma incongruência nisso, mas ele não elabora isso teoricamente, né? Isso não chega para ele a constituir um problema teórico, um problema da doutrina. É apenas um problema de uma situação social que podia ser vexaminosa, né? Se confessa sentir algum mal-estar em posar de líder operário sem ser operário, o filósofo da luta de classes permanece totalmente inconsciente da contradição, não entre trabalhador mental e manual, isso ele sabia, da contradição entre sua posição de classe e a proclamada superioridade da consciência proletária. Hã? Ele sabia que uma associação proletária não deve ser presidida por um intelectual, até aí tudo bem. Mas ele não percebeu que este mesmo fato colocava em dúvida o que ele dizia da superioridade da consciência proletária. De fato, ao afirmar que, aspas, a filosofia é a cabeça da emancipação e o proletariado é o seu coração, ele nos deixa no ar quanto à questão essencial. O proletariado, detentor supremo da consciência histórica, é tão desprovido de uma cabeça própria que tem de receber uma cabeça burguesa enxertada? Tamanha ingenuidade no homem que foi o primeiro daqueles que Paul Ricoeur chamou de mestres da suspeita é no mínimo intrigante. Com toda evidência, estamos diante de um caso característico daquilo que chamei paralaxe cognitiva, fenômeno endêmico na filosofia moderna, deslocamento irremediável num pensador entre o eixo da sua construção teórica e o da sua experiência real. Já dei exemplos detalhados desse fenômeno nas minhas breves análises dos casos Maquiavel, o teórico do sucesso que aposta sempre no concorrente perdedor, e René Descartes, o filósofo do eu pensante, que não tem nenhuma consciência da diferença entre o seu eu biográfico e o conceito abstrato de um eu genérico. Temos agora o filósofo da consciência de classe, que não tem consciência da sua própria classe, e, não obstante, deseja infundir consciência numa outra classe, que ele mesmo proclama ser a única detentora da consciência. Isso tudo é infinitamente ridículo, né? Com certeza, a importância do caso não se limita ao âmbito da biografia intelectual psicológica de Karl Marx. Pois o paradoxo do burguês que encarna a consciência proletária passando por cima dos proletários se amplia naturalmente no problema geral da função dos intelectuais no movimento revolucionário. E aí o drama vai fundo. Karl Marx não é apenas o intelectual burguês que se antecipa aos proletários na criação da consciência proletária. Após alguns anos de convivência com militantes operários, ele e Engels chegam à conclusão de que a classe, que segundo eles mesmos encarna a consciência suprema, não tem consciência clara do processo revolucionário e, tendendo a uma pressa voluntarista arriscada e suicida, tem de continuar sendo guiada por intelectuais burgueses. É uma situação muito parecida com a que eu vivi aqui, porque eu digo, nós temos que, no Brasil, nós temos que criar uma classe intelectual, temos que criar uma hegemonia intelectual, etc. Depois preparar uma classe política, uma militância, etc. E o pessoal, não, nós temos que agir já. A mesma coisa, a mesma coisa. Quer dizer, o Karl Marx é um sujeito preparado, que estudou o negócio, compreende o processo histórico, né, e se depara lá com proletas entusiastas que só querem sair dando porrada e depois vão morrer na Comuna de Paris, como de fato morreram. Né. Karl Marx não pode ser acusado da morte dele porque ele avisou. Então, ele diz, por um lado, diz que o proletariado encarna pela primeira vez na história humana a possibilidade de uma consciência objetiva do processo histórico. E, ao mesmo tempo, ele diz, esse proletário não tem consciência nenhuma do processo histórico e nós é que temos que dar uma para eles, senão eles vão tudo morrer. Quer dizer, é claro que temos um problema aí, mas Karl Marx não elabora esse problema, ele não para para pensar nesse problema, que está, no entanto, está no centro da sua doutrina, né? Com certeza é importante. Pode. Pode. Uma simplificação, mas será que ele não pensava que o próprio processo histórico ia solucionar dialeticamente esse problema? Bom, mas se ele pensava, ele tinha que expor isso aí. Uhum. O Shane pergunta aqui: será que ele não pensava que o próprio processo histórico iria resolver esse problema? De fato, o processo histórico resolveu. Mas se ele achava isso, ele tinha a obrigação de explicar como isso ia acontecer. Havia um problema, não é isso? E dizia o Ortega Gasset, problema é consciência de uma contradição, ou de um conflito, não é isso? Então, bom, aí havia um problema, havia um conflito, havia uma incongruência, né, que estava, vamos dizer, no coração mesmo do sistema, e o criador do sistema só enxerga nisso o problema do vexame social do intelectual assumir a presidência da Internacional. Não há elaboração teórica nenhuma, não é isso? Ele sabe se virar na situação social concreta, ele pula fora. E em outras partes ele trata da função do intelectual, dizendo que o intelectual é a cabeça, o proletariado é o coração, etc, etc. Vamos dizer, a filosofia é o meio para eliminar o proletariado. Ou seja, o proletariado deixa de ser proletariado e se torna classe dominante. Né? E o proletariado é o meio para a realização da filosofia. Mas a pergunta é, de onde sai a filosofia, se não da burguesia? Né? Então, como é que se dá isso? Como é esse processo? Né? Há um problema e ele tinha a obrigação de explicar. A esta altura, como se pode falar ainda em ideologia proletária, se não no sentido de uma ideologia criada de fora para ser injetada nos proletários, aos poucos e com dificuldade, como o próprio Karl Marx enfrentou dificuldades. Parágrafo 10. Quem resolverá essa dúvida com a franqueza brutal que lhe era peculiar será Vladimir Ilitch Lenin, que nunca se encontrou com Marx ou Engels em pessoa. Impressionado, sobretudo, pela defecção geral do proletariado europeu, que preferiu antes alistar-se nos exércitos da Guerra Imperialista de 1914 do que aderir à Revolução Mundial e derrubar seus governos nacionais burgueses, o líder comunista russo tirou do marxismo uma conclusão que já estava implícita nele e camuflada, pelo menos desde 1868. A revolução, dirá ele, não é feita pelos proletários, mas por uma vanguarda, o partido, constituído eminentemente de intelectuais, que depois da tomada do poder tratará de infundir consciência proletária nos proletários. Ou seja, meter consciência proletário no proletário não é nem, não faz nem parte da revolução. É para depois de você tomar o poder. O Estado comunista antecipa-se aos proletários e faz a cabeça deles. Na verdade, não só a cabeça. Para sofrer uma revolução comunista, um país não precisa nem mesmo ter um proletariado pronto. Pode ter apenas umas sementes dele, o que era precisamente o caso da Rússia, as quais serão regadas até formar um proletariado em regra no processo de industrialização forçada sob a regência do partido. Então, é a industrialização forçada, depois da tomada do poder pelos comunistas, que cria um proletariado. Não vai criar só a ideologia proletariada, vai criar o próprio proletariado. Quer dizer, o proletariado, em vez de o capitalismo criar o proletariado, e o proletariado toma o poder, cria o comunismo, ao contrário. O partido cria o comunismo e o comunismo cria o proletariado. Aí você já tem a teoria do Marx totalmente invertida. Mas essa inversão já estava lá como problema. O Lênin é que a colocou como solução. Quer dizer, ele simplesmente assumiu. Falou que negócio de proletário, vou esperar o proletário, vou esperar sentado. Vamos fazer nós mesmo o negócio. E depois nós criamos o proletariado. Inspirado nesse estado de coisas, o filósofo marxista húngaro Georg Lukács dirá que a tal consciência proletária não existe como realidade efetiva na mente do proletariado. O que existe é apenas uma consciência possível que se transformará em consciência efetiva mais tarde por obra do partido. Assim como a Revolução Burguesa de 1789 na França não foi feita por capitalistas burgueses, mas por intelectuais enragés, muitos deles de origem aristocrática, o mesmo sucederá com a Revolução Proletária. Aprisionado num cárcere fascista, o fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, com franqueza ainda mais crua que a de Lênin, rabiscará milhares de páginas teorizando a Revolução dos Intelectuais e celebrando o partido como príncipe moderno, imagem ampliada do ideal tipus criado por Maquiavel, que engana a sociedade inteira, exercendo sobre ela, aspas, o poder onipresente e invisível do imperativo categórico de um mandamento divino, fecha aspas, e leva as massas a tornar-se, aspas, socialistas sem saber. Então, assim, o partido, quer dizer, os intelectuais, faz praticamente tudo. Não é isso? E o proletariado nem precisa entender o negócio, ele vai se tornando socialista sem saber. No curso do processo histórico, aconteceu o que todo mundo sabe. Aquilo que se anunciava como democracia proletária e reino da igualdade se transformou no regime mais hierarquizado do mundo, com uma nomenclatura de burocratas onipotentes dominando pela repressão e controlando pelo terror uma massa de operários inermes, indefesos, expostos a morrer à míngua após uma vida de trabalho escravo. Diante desse espetáculo, mesmo antes de revelado em público pelo célebre discurso anti-stalinista de Nikita Khrushchev em 1956 e da repressão sangrenta à revolta húngara no mesmo ano, provando que o pós-stalinismo não era tão pós assim, muitos intelectuais marxistas entraram em crise e romperam com o partido. Uns poucos romperam completamente, aderindo ao capitalismo liberal e tornando-se anticomunistas militantes. Foi o caso, por exemplo, de Arthur Koestler, Inácio Cilone e demais coautores do livro-manifesto The God That Failed, O Deus que Falhou, de 1949, que se tornaram as bête noires da propaganda comunista no mundo. Poucas pessoas foram tão odiadas quanto essas. No Brasil, foi o caso de Antônio Paim e Paulo Mercadante, dois intelectuais de grosso calibre que se notabilizaram como pioneiros do nosso incipiente movimento liberal. Mas a maioria dos desiludidos não quis jogar fora o marxismo junto com o filho que ele havia gerado no ventre do movimento revolucionário. Falando de traição e aburguesamento, buscando a salvação paradoxalmente, ora em Leon Trotsky, um tipo ainda mais truculento do que Stalin, o qual não se contentava em oprimir a sociedade, mas desejava mesmo militarizá-la. Essa é a ideia de Trotsky. Você imagina, todo mundo, tem gente que imagina que se o Trotsky tivesse chegado ao poder em vez do Stalin, eles seriam mais maneiras, mas Trotsky era um homem que queria militarizar a sociedade inteira. O que significa militarizar a sociedade? Quer dizer que se é uma desobediência, você tem uma corte marcial em 5 minutos e é fuzilado imediatamente. É isso que significa. Ora, em Mao Tse-tung, um estalinista de estrita observância que estava promovendo na China o mais vasto genocídio de todos os tempos. A evolução ideológica desses intelectuais será objeto da segunda parte deste estudo. Por enquanto, o que cabe perguntar é como foi possível tanta gente falar em traição e desvio se a evolução das coisas, tanto na União Soviética quanto na China, não foi senão o desenvolvimento lógico e inexorável das premissas que já estavam embutidas no marxismo desde o começo. Pois a recusa ou omissão de Karl Marx em esclarecer teoricamente a posição dos intelectuais permitiu que estes continuassem a exercer sobre o movimento revolucionário um controle inconfessado, discreto se não clandestino, e a beneficiar-se para isso da mitologia da consciência proletária. O que é a consciência proletária? É o seguinte, os intelectuais estão comandando tudo, mas os intelectuais acham que o negócio é deles. Os proletários acham que o movimento é deles. Então, a consciência proletária serviu o quê? Serviu de vaselina para os intelectuais. Esse problema já estava em Karl Marx. Antes mesmo do advento de Antônio Gramsci, o partido, tal como criado por Marx, já era o príncipe moderno. A ditadura do proletariado jamais foi exercida pelo proletariado, mas sobre o proletariado. Na época em que Marx ainda estava vivo e atuante, uma boa análise lógica da sua doutrina já bastaria para provar que ela não poderia levar a outros resultados, senão precisamente aqueles que produziu: a ditadura dos intelectuais, a escravização definitiva do proletariado. Porque ali já estava claro, quem diria os negócios são os intelectuais. Os intelectuais são a cabeça e o proletariado é o coração. O coração, na época do século XIX, significava o quê? A parte sentimental. Portanto, a parte passiva e secundária do negócio. Né? Mas Karl Marx não fala em nenhum momento em revolução dos intelectuais, ele não teoriza a posição dos intelectuais, só teoriza a consciência proletária, ao mesmo tempo ele está criando a revolução dos intelectuais. Então, é claro, se ele ler o Karl Marx, o que, que vai acontecer? Os intelectuais vão tomar o poder usando o proletariado e não vai haver revolução proletária nenhuma, a revolução proletária é apenas o nome da ditadura dos intelectuais. Isso já dava para perceber em Karl Marx, né? Isso é importantíssimo. Né? Mas os adversários do marxismo, na época e muito tempo depois, eram em geral acadêmicos, economistas de formação, como Eugen von Böhm-Bawerk, Werner Zombart e Max Weber. Hipnotizados pela complexa argumentação econômica de O Capital, concentraram-se em tentar refutá-la no plano teórico, como se ela fosse uma pura hipótese científica abstrata, quando, na verdade, ela mesma se apresentava como um guiamento estratégico do movimento revolucionário, dissolvendo na praxis quaisquer objeções que o pensamento burguês pudesse lhe apresentar. Quer dizer, o burguês está lá discutindo as teorias econômicas com a Marx, enquanto isso o movimento revolucionário continua andando. Né? Então, isso aí equivale... Isso aí tem tanta eficácia na prática quanto você provar a um ladrão que o roubo é ilegal. Não vai dizer, é ilegal mesmo, mas e daí? É exatamente disso que se trata. É o que acontece, esse pessoal, todos os críticos do marxismo, até hoje tem gente que faz isto, quer contestar teoricamente o marxismo. Eu digo, mas o marxismo não é uma teoria, ele é praxis, quer dizer, uma união indissolúvel de teoria e praxis e prática. Portanto, ele tem que ser estudado na articulação da teoria com a praxis. Na teoria, vamos dizer, os resultados efetivos da teoria. Então, tem aqui o que o marxismo está dizendo e tem o que ele está fazendo. Você tem que articular as duas coisas para entendê-lo. Não pode separar a teoria e tratar dela como se fosse uma coisa em si. O que todo mundo faz. Até hoje tem gente que faz isso. Outros, de mentalidade mais filosófica, concentraram-se em refutar o materialismo de Marx em nome de valores espirituais ou religiosos, sem perceber que com isso não perfuravam nem mesmo a pele do monstro. Você está lá discutindo materialismo e espiritualismo enquanto o cara está lá organizando as forças, tomando poder, etc, etc. Ou seja, é um estado de alienação total que, de certo modo, confirma a teoria que o Karl Marx tem sobre o pensamento burguês. Ele diz que o pensamento burguês é de tipo metafísico. Metafísico, para ele, tem um sentido pejorativo. É você tomar conceitos como se fossem realidades. Você vive num mundo de puras ideias. De certo modo, isso foi uma profecia autorrealizável, porque os críticos do marxismo fizeram exatamente isto. Né? inclusive o nosso Mário Ferreira dos Santos, né? Isso quer dizer que ele, como adversário do marxismo, é inócuo, né? Aliás, praticamente todos os outros adversários do marxismo são assim. Até hoje, se eu tivesse visto alguém raciocinar por aqui, eu não teria eu mesmo escrito isto. Pois ficavam no céu das ideias puras enquanto a revolução ia ateando fogo no mundo. A síntese marxista de teoria e prática estava, obviamente, fora do alcance da mentalidade puramente teórica. Estava e ainda está. Transpondo isto para a situação atual, onde nós temos já não o marxismo clássico, puro sangue, mas a ideologia diversitária, etc., etc., os críticos dela estão todos fazendo a mesma coisa. Estão estudando, vamos dizer, as teorias, por exemplo, ideologia de gênero, feminismo, racialismo, como teorias e tentando refutá-las enquanto teorias, sem perceber a articulação deles com a prática. Articulação na qual essas teorias às vezes adquirem um sentido inverso ao que elas têm no papel. Elas estão lutando por uma coisa, mas na verdade vão produzir outra completamente diferente. E esta articulação é que é a essência do movimento. Isso eu vou demonstrar na segunda parte, que é a tragédia da revolução diversitária, né? Por isso as consequências horrendas que o marxismo trazia no seu ventre permaneceram ocultas e discretas, crescendo em silêncio, só se revelando à plena luz do dia quando era tarde demais para revertê-las. Então é por isso que eu chamei a tragédia do marxismo clássico. E a tragédia é quando todo mundo está fazendo aquilo que lhe parece o melhor, tá certo? E dá tudo errado. Não deu errado por causa de uma traição, não foi uma deformação do marxismo, foi simplesmente a realização do marxismo. O que é a realização do marxismo? É a revolução dos intelectuais camuflada em revolução proletária. Agora você raciocina um pouquinho. O que, que se dá na tomada do poder pelo partido, pelos intelectuais? Eu já expliquei para vocês em outras aulas que só existem três formas de poder. Você tem o poder intelectual, espiritual, cultural, como queira chamar, que consiste em você ser capaz de moldar os quadros de referência conceptuais e simbólicos dentro dos quais os outros, por ser incapaz de inventar um substituto, vão necessariamente pensar. Quer dizer, você vai acabar pensando exatamente como o filósofo mandou você pensar, porque você não é capaz de filosofar no lugar dele. Nesse sentido é que Augusto Comte dizia que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. O poder intelectual tem essa característica, que ele é de longuíssimo prazo, ele não é um poder pessoal, ele atua numa profundidade que ultrapassa a duração da vida do filósofo. Por exemplo, Aristóteles vai provocar uma revolução intelectual no Ocidente, vamos dizer, 15 séculos depois de ter morrido. Não é isso? E o próprio Karl Marx não viu a Revolução Comunista. Mas é um poder decisivo porque ele cria o quadro perceptivo dentro do qual as pessoas necessariamente vão ficar. A não ser que um deles seja um filósofo também e invente outro. Mas não acontece. Então, em segundo lugar, você tem o poder econômico, que é o poder que gera os meios de ação, os meios materiais de ação. E o poder econômico, ele age de uma maneira mais imediata, mas ele só tem duas maneiras de agir. Aliás, três. A primeira é a promessa de um benefício. Não é isso? Quer dizer, você faz tal coisa, eu te pago tanto. A segunda é a retirada do benefício, a ameaça de tirar um benefício. Tá certo? E a terceira é que o poder econômico consegue, pelo dinheiro, adquirir os meios de se apropriar da terceira forma do poder, que é o poder político-militar. Isso é a mesma coisa que dizer que o poder do dinheiro não é ainda um poder. Como poder, ele é, como dizemos assim, é um poder, como se diz, feminino. A mulher te oferece para transar com você ou se recusa a transar com você. Isso é o máximo que ela vai poder fazer. Tá certo? Então, atrai, né? E nessa atração, sedução, etc., etc., ela tem alguma margem de manobra, mas, né? Se o homem se enche o saco, ele dá uma porrada nela, acabou a conversa, né? Então, só quando entra o poder político-militar, que é como chamava Max Weber, o monopólio do uso da força física, aí que você tem o poder na sua forma mais direta, nua e crua. O dinheiro serve para você adquirir esse poder, mas se você não o adquire em tempo, babau. Não é isso? Então, só existem essas três formas de poder. Ora, os intelectuais, eles já detêm o poder intelectual, eles são os formuladores da visão do mundo que se impõe à sociedade como, diz o Antônio Gramsci, uma autoridade onipresente e invisível. Todo mundo pensa daquele jeito, mas ninguém sabe que isso é socialismo. Isso eles já têm. Eles adquirem as outras duas formas de poder. Eles se tornam detentores do poder político-militar e do poder econômico ao mesmo tempo. Ou seja, eles têm as três formas do poder. Dito de outro modo, eles criam uma elite governante praticamente indestrutível. Indestrutível pelo povo. Nenhuma revolta popular pode derrubar uma ditadura comunista. Jamais pôde. Ela só cai. Aliás, Platão já dizia isso. Não a respeito de ditadura comunista, mas de qualquer um. E diz: uma minoria bem organizada é capaz de sufocar qualquer revolta popular. As minorias só governantes só caem quando elas se dividem internamente. Foi exatamente o que aconteceu na Rússia. Não foi uma revolta popular, né? Foi gente de dentro do próprio partido que começou a rachar. O Gorbachev começou, lançou uma rachadura lá, ele achou que aquilo seria uma reforma, foi uma desgraça. Se não fosse o Gorbachev, não aconteceria nada. Depois o Yeltsin se aproveitou desta confusão para fechar o Partido Comunista, etc, etc. Mas, note bem, a elite que está governando a Rússia até hoje ainda é o mesmo pessoal, é a turma da KGB. Então, Marx dizia que o proletariado, tão logo ele eliminasse o inimigo de classe, quer dizer, a burguesia, estaria instaurado então o reino da igualdade, da liberdade, e o Estado cessaria de existir. Não haveria mais Estado, por quê? Porque o Estado seria idêntico à sociedade. Mas idêntico à sociedade em que sentido? O Estado está onipresente, ele controla tudo e ele tem as três formas do poder na mão. Isso quer dizer, mas, ao mesmo tempo, a ideologia proletária convence os proletários de que aquilo é o governo deles, embora eles não participem do governo e não mandem nada. Então, o que desaparece não é o Estado, é o conceito do Estado como entidade distinta. E Marx toma isso como se fosse a eliminação do próprio Estado materialmente, mostrando que ele também estava infectado de pensamento metafísico burguês que toma conceitos como realidades. Então, isso quer dizer que uma boa análise lógica do pensamento de Karl Marx, já em 1860 e pouco, teria mostrado o que ia acontecer. Ora, o que vai acontecer no curso da sua revolução é exatamente o que já está acontecendo dentro da Liga dos Comunistas. Os intelectuais mandam e os proletas obedecem, acreditando que eles é que são os donos do pedaço. E o poder dos intelectuais vai aumentar, aumentar, aumentar. Quando se houver a tomada do poder, vocês vão concentrar nas suas mãos as três modalidades do poder, e não tem como tirá-los de lá, a não ser que vocês se matem uns aos outros. Que foi exatamente o que aconteceu, e que na China não aconteceu até agora. Eles ainda continuam lá em Paves do Colosso mandando. Agora, no restante desse escrito, que talvez a semana que vem esteja pronto, não garanto, do restante desse capítulo, eu vou explicar como o mesmo processo está, ou um processo similar, análogo, está se dando dentro da chamada Revolução Diversitária, começa em maio de 68. Como, vamos dizer, aqueles ideais libertários, igualitários, etc, etc, estão criando uma sociedade muito mais hierarquizada do que antes, e praticamente indestrutível, muito mais do que a nomenclatura soviética. Deu para entender? Deu para acompanhar? Então, acho que hoje não vou responder pergunta, não. Esse negócio deu um trabalho miserável, passei a noite escrevendo. Então, vamos ficar para semana que vem. Tá bom? Até semana que vem, muito obrigado.